Sim, mas que chuva, hein, menino? Que chuva ontem à noite! 9:07 da manhã, amanhã é show, tá começando agora! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu bebê! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, mãe! Bom dia, pai! Bom dia! Bom dia! É, meu muito bom dia pra você já sintonizado na programação aqui da Rádio Roraima. Bom dia pra você que tá em casa. Bom dia pra você que tá desde cedo na labuta aí, ó, puxando a água, né, de dentro de casa. Lá em casa alagou também, viu? Não tinha como não, filho, não tinha como. Minha mãe perguntando se eu não ia tirar a água de dentro de casa. Eu digo, não, deixa entrar. Quando acabar tudo, a gente tira, porque não adianta ficar nesse puxa, volta, né? E olha que lá em casa é alto, viu, gente? Mas, ó, menino, que loucura, hein? Aquela chuva de ontem, depois da meia-noite. Eita, muita gente acordou com o pé esquerdo hoje, né? Eu tô morrendo de sono, não vou mentir, não. Mas tô muito bem, graças a Deus, né? A gente não tem como ir contra aí a natureza, né? Não tem como, não tem como. O que mais a gente pode fazer é manter os nossos lixos no lixo, né? De uma forma corretinha, pra quando chover dessa forma, não entupir bueiro, não entupir nada e a água poder correr livremente, né? No caso lá na minha casa, os dois bueiros entupiram. E aí, minha filha, só Deus na causa, né? Mas foi os bueiros de dentro de casa, tá? Os que jogam água pra fora, hein, minha filha? Não tinha como, não. 9:09 da manhã, quero desejar um caimento pro Cudã, toda parentada ou apixona desse nosso Roraima. Bom dia pra você que tá aí, ó, nas comunidades, né, desse nosso Roraima. Bom dia pra você que tá na região norte, na região sul, na região centro-oeste aqui do nosso estado de Roraima. Pra você que tá nos limites transfronteiriços, né? Fronteiriços aí, região da Venezuela, região da Guiana, região ali do Pará, com o Caroebe, né? Pra você que tá ali no Jundiá, pra você que tá lá na reserva indígena Waimiri Atruari, pra você que tá aí entre Manaus, entre o Amazonas, né? E o nosso estado, meu muito bom dia pra você, seja bem-vindo aqui, ó, e quero te desejar um ótimo início de semana. Bom dia, meu bebê! Muito bom dia! 9:10 da manhã! É isso mesmo! Eu sei que fim de semana teve aí dois dias, mas praticamente vamos resumir tudo somente no fim do dia de ontem, né? É. Ontem, durante o dia inteiro, foi bacana, né? O solzinho, deu pra enxugar vários lençóis, né? Deu pra fazer o que a gente podia fazer em casa. Já à noite, menino, cheguei em casa já com chuva, viu? Depois do espetáculo, inclusive, quero mandar um beijo a todos lá da companhia Well Souls, ali no São Vicente, no qual eu faço parte. Ontem tivemos um espetáculo maravilhoso lá no Teatro Municipal de Boa Vista, a reapresentação do Raízes Amazônicas, né? Que faz aí uma introspecção ia falar lenda, mas não foi uma lenda, né? Mas no massacre ocorrido aqui no nosso estado de Roraima contra os Yanomamis, contra as etnias indígenas que aqui habitavam naquela época, né? E aí a gente trouxe aí um resgate histórico de todas as batalhas, de todas as lutas e expressado isso em forma de arte, de dança. Então, só agradecer, mandar um beijo muito especial a todos lá da companhia Well Souza, companhia, aliás, espaço e companhia, né? Well Souza ali no São Vicente. E também convidar vocês a participarem, né? É muito bom se expressar através da arte, seja ela qual for, tá? Mandar um beijo muito especial a todos os meus ouvintes queridinhos, né? Já pedi aí, já sacudiu o radinho? Já sacudiu a água do rádio? Eu espero que não tenha molhado seu radinho aí, viu, gente? Porque o negócio ontem foi denso, menino, o negócio ontem. Mas, ó, pelo menos não faltou energia, né? Com aqueles trovões, raios, menino, os raios ontem foi cruel. Ontem a capital sofreu, menino, com esse negócio de raio, viu? Logo em seguida vieram o quê? Veio, né? Muita chuva. E era chuva mesmo que eu ainda cheguei a vir, a ver, a água entrando devagarinho de dentro de casa, devagarinho. É só botar um paninho na porta e deixar, porque não faz sentido não, viu? Entrou lá em casa, graças a Deus, porque como eu falei, é um pouquinho alto, né? Mas muita gente não teve a mesma sorte, né? Por morar aí em partes mais baixas da cidade ou em regiões que antigamente, né, já eram críticas por essa questão de alagamento, não tem como. O fluxo de água ontem foi terrivelmente alto, né? E foi questão, assim, de minutos, assim. 20 minutos, tava uma aguaceira só, né? As calhas sofreram das casas, viu? Não tinha cano suficiente pra isso, não. Tava transbordando as bichas tudinho. Mas é assim mesmo, né, gente? É assim. Esse inverno a gente já sabia que viria do jeito que, né, a natureza gosta, né? Do jeito que tinha que vir. Depois de toda aquela seca no qual passamos, né? O qual todo o estado de Roraima sofreu bastante. A gente já sabia que iríamos enfrentar uma situação já mais forte, né, nesse período de chuva, mesmo com as previsões indicando que não iríamos tanto, né? Vocês lembram disso? Que a gente anunciou bastante aqui, o pessoal do jornalismo fez matéria, né? Eu também comentei aqui, outros veículos também de comunicação chegou a comentar, né? Que a previsão era que para esse início aí de inverno, né, esse período de junho, né, não teríamos tantos milímetros assim de chuva, mas a gente tá vendo que não é como a gente tá prevendo, não, é como Deus quer, menina, é como Deus quer. Então, manda vir, agora a gente precisa se preparar, né, gente, daqui a pouco a gente tá fazendo barricada nas portas de casa, colocando saco de areia, né, é saco de areia, né, que a gente coloca pra água não passar. Pois é, saco de areia, esse tipo de coisa. Eu tô brincando aqui, gente, tô falando de uma forma mais, né? Mas eu sei que a situação é séria, eu sei que tem muita gente aí, né, em casa, que nem foi trabalhar hoje, que deve tá tendo aí uma dorzinha de cabeça pra poder secar as coisas, porque tem gente que amanheceu com água ainda na canela, né? É, meu filho, eu entendo, viu? Mas, infelizmente, é isso. Não tem como a gente prever esse tipo de situação, né? Não temos, por enquanto ainda. Agora são 9h15 da manhã. Te convido aqui, ó, pra ficar sintonizado comigo, Poliana Araújo, juntamente com o nosso DJ, que hoje está aqui, ó, operacionalizando os botõezinhos da nossa vovozinha Rádio Roraima, Luiz Fernando, até às 11 horas. Muita música no seu rádio. Manhã é show. Yeah, walk up in this bitch like Tap, I say. She over here talking about Napule. I'm so west, this should be my last name, ay. I'm looking for a cutie, someone who won't betray. Yeah, and my love goes deep. If I say I love you, then this shit is what I mean. I see you getting wetter through your jock moose jeans. My forever is forever, can't let nothing come between. Diamonds in my ear, put your wifey in a trance. After we kick it, I'ma turn into a fan. Can't respect a nigga if that's on me to man. I'm loyal to my niggas and I'm loyal to my fam. Y'all switching sides like Stacey Dash. Pride is the cause, like a price to tag. But for 45 minutes, I'ma get the bag. Finna be there for my sons like my name's Stephen Nash. Old booker, this a light cooker. My bitch fine, yes sir, she a looker. This K-Tramine, we don't need no DJ. Not a place for a face we done seen like C-Say. Como tú te apelas, yo me apelo a mi name. I'm staring at your eyes, but you staring at my lips. We talking about about your mama, but you thinking about my dick. True. I catch on these nuances and assist. True. I told her get a grip, then she hit me with a grip. In public. She's so loud, she sounds so disgusting. Be so loud, it sound like a discussion. I hit it with some rhythm, call it pussy percussion. Make that ass broke her back up and under. Hit it like Anderson, pack that pussy up, baby, I handle it. No matter if you with somebody new, you gon' think about me and I think about you too. Two. Depois que seu beijo me levou da balada pro carro, do carro pra sua cama. Não dá pra negar que eu levei um segundo pra sentir o que se leva uma vida pra explicar. É saudade que fala, né? Cê deu a mão, coração quer o pé. Cê ainda não é uma foto de quem de nada, mas pra um bom apaixonado um beijo basta. É saudade que fala, né? Um beijo basta, é saudade que fala, né? Eu

bem pra te lembrar que apesar de tanta conta, que apesar de tudo contra, ainda há tempo pra sonhar. Ela vem pra decidir que apesar dessa neblina, de tanto sentimento cinza, que a gente pode colorir e resistir e ouvir a voz do coração. Não ser só mais um da multidão. Aonde só revela a alma, lá onde mora a nossa calma, ela é sempre a solução. É ouvir a voz do coração, espantar de vez a solidão. Ainda bem que vou na direção que apontam as batidas do meu coração. Eu andei distraído, não notei, não dei ouvido, não colaborei comigo, trabalhei sob pressão. Mas clareou, tranquilão, ouvindo pop. Steer up, há uma voz aí que move. Ela te guiará, que te dará sentido. Não existe, não dá, só existe, eu consigo. E ouvir a voz do coração. Você só mais um da multidão. Aonde só revela a alma, lá onde mora a nossa calma. Ela é sempre a solução. É ouvir a voz do coração, espantar de vez a solidão. Teu lugar, aquele bom em que deveria estar. Presta atenção só no som do mar que te conecta com tchá tchá. Para pra pensar se esse é o teu lugar, aquele bom em que deveria estar. Presta atenção só no som do mar que te conecta com tchá tchá. Tempo, espaço de ver com outros sentidos. Sentir o cheiro que o dia traz.

coisas. Amanhã ou depois, tanto faz. Se depois for, nunca mais, nunca mais. Bateu!

Direto da Redação. Direto da Redação. O que faz Roraima tá dando certo é saber que, a partir de 2025, nosso estado passará a incorporar o Sistema Nacional de Energia, através do Leão do Tucuruí. Uma obra que vai gerar também benefícios para cerca de 650 mil roraimenses que passarão a contar com fornecimento de energia de qualidade, melhorando inclusive o acesso à internet. Roraima tá dando certo e deve seguir em frente. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Notícias da semana com o Dr. Irã. Olá, amigos. Nós temos feito um trabalho muito grande em apoio às pessoas que têm a expectativa do enquadramento na União. E essa semana nós estivemos visitando o seu Jander, que foi enquadrado, num tempo recorde aí, o trabalho da nossa equipe de Brasília e de Roraima. O seu Jander vai falar um pouco para vocês da experiência dele como novo funcionário da União. Agradeço a Deus por ter me proporcionado a visita do senador Irã em minha casa. E agradeço ao senador Irã, toda a sua equipe, por ter me ajudado no meu enquadramento. Muito obrigado, senador. Hoje eu sou funcionário da União, graças ao senador e toda a sua equipe. Muito obrigado, senador. Então, amigos, é como eu sempre digo. Vamos à luta, vamos trabalhar, porque o meu lema de vida é: nada resiste ao trabalho. Deus abençoe a todos. Você sintoniza. Você sintoniza. ZYJ700. Na frequência de 590 kHz. Em ondas médias. ZYG810. Na frequência. Na frequência. De 4.875 kHz. De 62 metros. De Boa Vista, Roraima. Em transmissão simultânea. Em ondas médias e tropicais. Para todo o Brasil. Rádio Difusora Roraima. De te perguntar que já me traía. Sua amiga veio me falar. Não acreditei. Disse: calma, cala a boca, quer nos separar pra quê? Mas no fundo eu sei que era forçado. Eu te amo, que eu escutei. Me dói imaginar você beijando outra boca, ficando com a louca na cama. De lembrar quantas vezes você suou só pra mim que me ama e você não me ama. Me dói imaginar você beijando outra boca, ficando quase louca na cama. Difícil de lembrar quantas vezes você suou só pra mim que me ama e você não me ama. E eu desejo a você alguém que também não ama. Não acreditei. Disse: calma, cala a boca, quer nos separar pra quê? Mas no fundo eu sei que era forçado. Eu te amo, que eu escutei. Me dói imaginar você beijando outra boca, ficando quase louca na cama. Difícil de lembrar quantas vezes você sussurrou só pra mim que me ama e você não me ama. Me dói imaginar você beijando outra boca, ficando quase louca na cama. Difícil de lembrar quantas vezes você sussurrou só pra mim que me ama. Não é nada. Me dói imaginar você beijando outra boca, ficando quase louca na cama. Difícil de lembrar quantas vezes você sussurrou só pra mim que me ama e você não me ama. E eu desejo a você alguém que também não ama. Manhã é show! Onde

Eita, beijinho na boca, bebê. Ainda é segunda-feira, mas já pode, viu? Já pode. Se tiver intimidade, já pode. Pode até mais coisas, viu? 10 horas e 16 minutinhos aqui na capital roraimense. Pra você que tá chegando agora por aqui, você tá curtindo o Manhã é Show desse início de semana, né? Já dando aí uns tchauzinhos, né? Pro mês de junho já, faltando 6 dias, uma semana aí praticamente, né? Pra finalizar esse mês de junho. E dar boas-vindas aí a julho, né? Oficialmente já passamos aí da metade do ano de 2024. Tá voando, menino, tá voando, viu? Antes de ontem, né, inclusive, tivemos a noite mais longa, né, do ano e o dia mais curto do ano, né, segundo os cálculos aí dos cientistas, né? Mas pra mim, todos os dias tá sendo rápido demais. Na hora que eu deito pra... Tenho a impressão de que quando eu deito pra dormir, já é a hora de levantar. Eu já acordo assim. Cansada já, né? Liga pra cá, vai, participa, 991-59-8088-991-27-7007. Mandar um beijo muito especial pra nossa amiguinha Silvana Souza, né, lá do Urariquera, na ilha do Urariquera, né, ela que tá aqui na capital, tá se cuidando, né, eu espero, viu, mulher, te cuida, te cuida, te cuida. Atenção, Vilso Luiz, ô, seu Vilso aí no Urariquera. Dá uma ligadinha pra nossa amiga Silvana, né? Porque ela teve uns probleminhas aí de saúde e, por enquanto, não tá podendo voltar aí na região do Urariquera. Dá uma ligadinha pra ela que ela tá aguardando aí a sua ligação, tá? Atenção, seu Vilso Luiz. Eu não sei se o nome dele é Vilso ou é só Vilso Luiz. Ou é Vilso Luiz. Eu acho que são duas pessoas diferentes e eu fico falando que o nome dele é Vilso Luiz. Mas é o Vilso. Ô, Vilso, na região do Urariquera. Entre em contato aí com a nossa amiga Silvana, que ela tá aguardando, tá? A sua ligação, ela precisa falar com você urgentemente, tá bom? Ela teve uns problemas aí novamente de saúde e tá se recuperando em casa. Logo, logo tá de volta, viu, minha filha? Bateu, ó, bateu na porta duas vezes já, viu, minha amiga? Se cuide, se trate, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Porque nesse período, minha filha, essas doenças que hoje em dia estão afetando a gente praticamente não vê, né? A gente tá caindo que nem mosca por aí, pelos cantos. Sorte de quem consegue se levantar. Você já teve duas vezes agora, viu? Duas vezes essa chance, então não desperdice não, viu? Vá atrás de um psicólogo pra cuidar da sua mente, né? Deixar você mais tranquila, mais zen. Vá atrás de uma atividade, vá dançar um bolero, uma música, um forró. Hã? Vá atrás de um entretenimento. A gente acha que é besteira, mas não é não, viu? Não é não. É, olha aí, até o Luiz aqui tá mandando um recado pra ti, pra te deixar as preocupações de lado, né? E poder se cuidar, viu? Porque a gente doente, minha filha, a gente não consegue cuidar de ninguém. Por isso que às vezes eu desconecto, viu? Né? Eu não vejo mensagem, eu não vejo nada. Principalmente quando eu tô meio doentinha, eu tô correndo de problema, viu? Ainda mais se não for meu. Se não for meu, aí que eu corro mesmo, minha filha. Então tá, deixa eu só reafirmar aqui. Atenção, Vilso, lá do Urariquera. Entrar em contato aí com a nossa amiguinha Silvana. Inclusive, ela ligou aqui ainda há pouco. Mandou beijo pra Nete, né? Pra Carmen, pra todo mundo que tá na sintonia. Principalmente pro povo aí na região do Urariquera, que o negócio tá cheio. Tá cheio, viu, minha filha? Se aqui na capital tá chovendo, imagina nas cabeceiras, né? Então, nem se fala disso, né? Vamos nem falar disso. 10h19 da manhã, lembrando que dá tempo pra você participar da nossa programação, fazer o seu pedido musical, né? E de quebra, ainda mandar aquele alô mais que especial pra quem você gosta, tá bom? Olá, bom dia, gata. Eu tô ligado, viu? Tô aqui no Buritis. Eu quero ouvir a música da Suzane Vega Luca. Ixi, Maria, nunca ouvi isso aqui, não. Suzane, da Suzane... Suzane, não sei se é o nome da música. Da Suzane Vega Luca. Velha Luca? Não sei. Fala aí direito, meu amigo. Fala aí direito o negócio. Qual o nome da cantora e qual é o nome da música aqui? Suzane. Suzane. Tem essa cantora aí? Suzane? Velha Luca. Velha Lunga. Não sei não. Mande aí. É o que essa música aí? Suzane Vega. Então é Luca o nome da música? Tem não? Então bota o nome da música aí. É Suzane Vega, Veiga, né? Então bota o nome da música aí, que não veio certo aqui não, tá bom? Mas ó, um beijo pra você, viu? Obrigada pela sua sintonia, sua participação, sua interação de todos os dias, que inclusive eu sei que eu tô lhe devendo aí, né? Tem uns dois pedidos aí anteriores que eu não atendi, né, Claudenor? Tô, bota aí, bota na caixinha das almas. Já ouviu falar da caixinha das almas? uma hora a gente desconta isso aí, tá bom? 10h21 da manhã, quero te chamar ainda para curtir a nossa programação através das plataformas digitais. É só acessar o www.radiororaima.com.br e curtir a nossa programação aqui, ó, ao vivaço, tá? De quebra, dá para interagir diretamente comigo, diretamente aqui com o nosso DJ, né? Fazendo o seu pedido musical, tudo lá. Tudo simultâneo, vê nossas carinhas lá, vê a grade de todos os programas aqui da Rádio Roraima, vê as notícias que rola na parte do jornalismo, tem várias coisas lá que dá pra você conferir, né, que rola aqui pelos bastidores. Te convidar também pra curtir as redes sociais da Rádio Roraima, estamos lá no Instagram como Rádio Roraima AM590 Oficial e lá no Facebook como Rádio Roraima AM590. Beleza? 10h22 da manhã. Manhã é show! Todo mundo torcendo pro sol abrir e nós aqui pedindo pro tempo fechar, porque eu sei que quando a chuva cair, aí o nosso bolso vai molhar. Tudo que nós planta cresce, o Brasil nós abastece, respeito povo rural. Em todo canto, em qualquer CEP, tá cheio de caminhonete em território nacional. Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro. Nós dominamos mesmo, nós não conta vantagem, nós conta dinheiro. Nós dominamos mesmo, tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro. Nós dominamos mesmo, nós não conta vantagem, nós conta dinheiro. Nós dominamos mesmo. Tudo que nós planta cresce, o Brasil nós abastece, respeito povo rural. Em todo canto, em qualquer sede, tá cheio de caminhonete em território nacional. Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro. Nós dominamos mesmo, nós não conta vantagem, nós conta dinheiro. Nós dominamos mesmo, tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro. Nós dominamos mesmo, nós não conta vantagem, nós conta dinheiro. Nós dominamos mesmo. Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro. Nós dominamos mesmo, nós não conta vantagem, nós conta dinheiro. Nós dominamos mesmo. Rádio Roraima. I think you've seen me before. If you hear something waiting,

Rádio Roraima. Começou o dia, plena correria. Pega o telefone, resolvendo hoje os B.O. de ontem. Toma um café preto, paga um boleto. Olha pro lado, fica bolado, tem mais boleto. A gente perde a saúde pra ter mais dinheiro, e depois gasta dinheiro pra ter mais saúde. A gente quase não para pra falar com Deus, mas quando a vida te para, é só Deus me ajude. Deus me ajude. Desacelera, espera, calma, respira um pouco, para. Viver já é vencer, cuida bem de você. Desacelera, espera, calma, respira um pouco, para. De se preocupar com amanhã, talvez nem exista amanhã. E aí, qual vai ser? Vai viver ou só sobreviver? Começou um dia, plena correria. Pega o telefone, resolvendo hoje os B.O. de ontem. Toma um café preto, paga um boleto. Olha pro lado, fica bolado, tem mais boleto. A gente perde a saúde pra ter mais dinheiro, e depois gasta dinheiro pra ter mais saúde. A gente quase não para pra falar com Deus, mas quando a vida te para, é só Deus me ajude. Oh, Deus me ajude. Desacelera, espera, calma, respira um pouco, para. Viver já é cuida bem de você. Desacelera, espera, calma, respira um pouco, para. De se preocupar com amanhã, talvez nem exista amanhã. E aí, qual vai ser? Vai viver ou só sobreviver? Isso é sobreviver. Isso é sobreviver. Isso é Manhã é Show. Instead, I pour the milk.